Solo controlado. Solo controlado, 500 aeronaves no pátio até o celular. Tá autorizado cruzar sistema 028, fase militar e frequência, ônibus 03. Controle Salvador Gol 1042 na saída da EL. Passamos agora 1500 pés. 1042, boa tarde. Contato radar na decolagem. Submantenha 360, saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, 360, Gol 1042. Dado pushback. Acionamento para o táxi 6259. Autorizado, chama para o táxi 6259. Trip 5219, chame Centro Recife, na frequência 128, decimal 8. 1288, 5219. Salvador, boa tarde, Assembleia 6201. 0401. Assembleia 6201, na linha, mantenha no zero. Aliar e lanceiro da 0, 6201. Zero vai manter posição alinhado por 1 minuto e meio devido à aeronave à frente para o mesmo destino no mesmo nível. Meia-dois-zero-um, livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós. Ele é o decolagem, 6201. segue 10, corrigindo 0110 no transponder, no Otasca Zulu. Tá colando pro direto em cima da cola do Pato 3. Uber. Torre 1895, Otasca Zulu. Prossiga. Pronto para a decolagem? Solo, gol 1601, pushback de acionamento no 2. 0 no 3, é parte fora do solo. Aguarda, puxa. 225, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. 2-0-2, obrigado. 259, acionado, manda para o táxi. Cabezinho no 68, com 4 horas e 45, alterna galeão. Autorizado táxi, bate 1 no Índia, ponte para zona 0, torre 1895, Quinegal no 0, no 3, Xena 6259. Bate o Índia, ponte para na Alfa 118-95, Xena 6259. O Gol no 601, coordenando com a equipe solo, assim que a Avianca liberar o pátio via Índia, autorizado por último táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, são no 601, após a passagem do Xena, é isso? Após o Xena liberar a Índia. Após quebrar a Índia, então está nível, puxa, no 609, vai guardando. Gente, vai informar pronto para a nova decolagem? Informar pronto até essa durada. Gente. Zero, zero graus com 8 nós e a parte fora do solo. Decolado aos 28, segue na nossa escuta TR Mar, reporte solo controlado. Não, controlado é passará o teste do lá. No 042, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Gol no 042, vem escudo controle. Gol no 042. Afirma, 042 1251 13325. Afirmativo, bom voo. Paulo Salvador, boa tarde. 3897, informação Vitor, pronto, volta a Guarulhos. 3897 Guarulhos, 320, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, será da Eli da Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5420. localizado Guarulhos, nível 320, decolada 10, com curva direita, da El Leda Bridge, intercepta Zuluno 6, Belo Horizonte, controle 208, acima 5420, 3297. Bota, puxa. Solo 567, gate 8, pushback acionado. Atualizado, puxa, contato com o nosso 567. Captado, 567. O Ox, Papai Romeu, Oscar, Fox Fox, Tony Pesco. Oscar Fox Fox, Red Cop. Flight Level 3, correction. Flight Level 4, 30 to São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá. Vai up as Luan 6. FT Call, Fernando 0, right turn, dial departure, Leda. Then breed position. Departure control 120.8, Scott 5432. Up and Zulu 16, confirme Endurance and POB. Zero 2, Roger. 2, Serapen Taxi, call tower 118.95, Oscar Fox Fox. Nove, decolado aos 32, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Xané 6259. Xané 6259, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, poderia voar direto Leda, presente? Autorizado, Oceané 6259, após 2000. Após 2000 direto, Leda, Oceané 6259. 5096, 57, uma boa tarde. Táxi no 601 com 3 horas e 40, está alternando Campinas, 164 a bordo. Autorizado táxi Índia, ponte espera torre 1895, legal no 03, vou no 601. Autorizado táxi, ponte espera torre 1895 no 601. O Xané 6201, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 351-3325, Xané 6201. boa noite, 1601, ponte espera, puxa 90. Boa noite, 1601, a linha decola da 10, vento 100 graus, com 8 nas. Aliás, decolar, boa, 1601. H1013, your takeoff will be from runway 10, confirm. Fala Salvador, boa tarde, boa noite, voo 1273, gente da Victor, autorização para confirmar. Link short. É, zero autorizado. Decola pista no 0, curva direita, acerta a Euler da Bridge, prossegue a Pesulu 16, controle 120.8, aciona 5425. 0360, Bona Confim, decolada 10, corra à direita, saída da Euleda Bridge, eu piso 16, controle 1208 e o transporte 5425 com 1273. Volta push, 1273. Trabalhando para push, 1273. Roger, taxi via runway 17, report lined up and ready, Oscar, Fox, Fox. ...01, decolado aos 38, controle 120.8, bom voo. Bom 208, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, na 601, da Gol. No 601, contato radar na decolagem, saída da EL, submantenha 360. Da EL 360, 1601. Na 6259, o centro solicita que o senhor suba restrito ao 340. Restrito 340, 6259. Ou no 601, o centro solicita que o senhor suba restrito ao nível de voo 300. 300 restrito, 601. Livre decolar da 10, vento 110 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem da 10, 567 da Gol. Santa, né, 6259, chame Centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 133.25, alterna 125.1, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Maintain position lined up, Oscar Fox Fox. 567, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa semana. Boa tarde, 1567, passa 1500 na arbor. 1567, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa, 360, aprovado, 1567 da Gol. 1601, confirme, o senhor está fazendo desvio? Seja um pequeno retorno do Sierra Vitor, Delta 020. Autorizado direto Ilhéus, após Ilhéus, direto Brit. Sou Leão 567, quando possível, Elefa. Como 567, autorizado Elefa. Presente, Elefa, 567, obrigado. Voo 976, boa tarde, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. 50093, voo 976, confirma, o senhor está ciente da informação ativa? Ciente da informação, Victor? Sim. Fox, airborne at 44, call departure 120.8, have a good flight. Alpha Team, good night, sir. So, good evening, Papa Romeo Oscar, Foxtrot, Foxtrot, dial departure. Papa Romeo Oscar, Foxtrot, Foxtrot, radar contact, dial departure, climb flight level 430. Copy 430, Oscar, Foxtrot. 601, no chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 133.25, obrigado, 601. Boa noite. Zero para 360-1567. Polo 567, chame centro Recife na frequência 128.8. 288, 567. Paulo Salvador, 3897, pushback, acionamento 05. Preciso não ser autorizado, puxa, boa tarde. Paulo Salvador, 3197, na posição de número 3, com informação Vitor, autorização para Rio de Janeiro, Galeão. 3197, Galeão, 380, autorizado, via peso Luno 0, decola pista no 0, curva direita, sendo da Elida Bridge. Controle indo a 0.8, aciona 5442. Autorizada 380, decola no 0, curva direita da Eulinda Bridge, Apitulu 1010. 1208, controle 5442, transporte até 3197. Quatro posto, 3197. Reportando. Papá Romeu, Oscar, Foxtrot, Foxtrot, corre esse sinal. 133.25, if enable, 125.1. 133.25, 125, on Oscar, Foxtrot, 3. Com 776, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado. 2.000, ajustado 63, autorizado ILS, gol 976. Salvador, boa noite, 1273101 para posicionamento. 1273 autorizado, corrigindo. Aguarda com Airbus liberar o pátio ainda, pode emitir, puxa a porta. Beleza, aguardando o Airbus liberar o pátio, pode autorizar o posicionamento. Semana para o táxi, 1273. Delta 3897 para o táxi com 235 no POV, alterna Galeão com 4 horas. 135 POB, 3897, táxi Índia, ponto esperatório 1895, negão no 0 no 3. Ponto esperatório 1895 com 1013, estou corrigindo o POB 235. 235. Afirmativo, obrigado, boa noite. Estabilizado ILS, o ONU 776. ONU 776, complete final do procedimento ILS X-Ray, Semi Torre 118, decimal 9. 118. 95. 95, obrigado. Salvador, muito boa tarde, boa noite já. ONU 776 está estabilizado ILS, baixo da nave. Boa noite, ONU 776, livre pouso na 10, pista molhada, vento 120 graus com 09, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, ONU 776. Salvador, 3897, mantém o ponto de espera. Mantém 3897. Bravo, Vitor Tango, prossiga. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, mantém-se em condições visuais, direto, rotatória. Em condições visuais, submantenha 075, ajuste em Salvador no 093. Ao meu bravo Vitor Tango, acione código transponder 0223. Runo 884, boa noite, contato rápido. Correção, chegada a Mari, desce para nível de voo 050, ajuste padrão. Chegada a Mari 050 com o Mister, voo 1884. Sete meia, solo 01, no livre à direita, solo 12, no decimal 9. Alô, Salvador, com 1273, está pronto para o táxi, com 199 a bordo, 3 horas e 23, eu também meio atendendo Campinas. Autorizado o táxi, via Índia, ponte para 1295, Irangão 1013, gol 1273. Estado 1013, via Índia, ponte para 1295, gol 1273. Puta, 1397411, que gol, Libra Pachia Índia, autorizado, puxa, boa tarde. Após o gol, autorizado, 1397. Boa tarde, dona 76, boa tarde, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, boa noite. Bravo Vitor Tango, informo que Salvador opera visual com chuva leve e na cabeceira 17 com chuva um pouco mais forte. No 273, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantendo 0. Após a corrida da aeronave à frente, ali mantendo 1-0, 1-2-3. Situação controle. Preciso de aeronave e tripulação são homologados os instrumentos. Cliente. Frente, decolada ao 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, tá 3297. Contato radar na decolagem, vídeo mano. Cliente, tá 3287. Polo 273, livre decolagem da 1-0, vento 1-3-0, graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem da 1-0, polo 273. 173, decolado ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite, 1208. Patrone, boa noite, voo no 273. No 273, contato radar na decolagem, vigilância. Em contato vigilante. Pode fazer a curva antes, tem uma formação na nossa proa? Na proa de Dael, pode ser não? Afirmativo. Ok, volta Dael então, obrigado. 93197. Proleta 3897. Prossiga. Fala que vai passar 20 milhas de Salvador abaixo do 130. Da restrição, pode passar a altitude que desejar. Graças. Salvador, boa tarde. Eu sou Paulo Luiz de Médio Bravo, Serra, passou 200 para 1930. Toma cabeça. Juliette Bravo Serra, desça ao nível 090, chegada a ponte. 090, chegada a ponte. Salvador, uma boa tarde, 3197, próximo ponto de pegar 1-0. 3197, a linha decola da 1-0, vento 120 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola da 1-0, 3197. Bravo, Vitor, Tango, ideal de descida. Salvador, Bravo, Vitor, Tango, ideal de descida. Desça para 1 no 1510, ajuste no 0 no 3. Bravo, Vitor, Tango. 1510 no 0 no 3, Bravo, Vitor, Tango. 6050, gol no 884. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado, ajuste padrão. 2.000 pés, estar estabilizado, 1.884. Piso 97, decolado ao 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, até 3.197. Controle Salvador, Altea 3197, Dael, cruza 1000 pés. 3197, contato radar na decolagem, vigilante. Gustavo Serra, desça ao 070. 070, tem que dar. Voo 273, pode voar, Brit? Negativo, mantenha a pressão da saída. O tráfego gostou à frente, 10 milhas, mantendo mesmo a saída. Ok, pode ser. O 3897 pode voar bridge também. 3897 chame Recife. Frequência 13325, alterne 125, décima 1. 13325, 1 até 3897. Bravo Serra, reduza para 2009. Reduzido 2009, deve dar certo. 1273, chame Recife 13325, alterne 1251. 3325, 201. Zero, sete, zero, jet, bravo, certo. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000, 1 no 0 no 3, jet, bravo, certo. Salvador, jet, bravo, certo, tem a intenção de pousar na 1 no 7, Salvador. Pesado elétrico no 884. No 884 há um tráfego, transporte enfermo na, aproximando para 17. Você tem condições de manter a velocidade, não reduzir agora para aproximação a fim de evitar um empate com o tráfego? Pois é, vamos manter 180 um pouquinho mais para frente, igual no 884. Gente, torre 118 decimal 95. 118.95, 1.884, obrigado. Bravo Vitor Tango, reduza para aproximação. Reduzindo Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, chame sua, 1.8 decimal 95. 1.895, Bravo Vitor Tango. 159, altímetro no 0 no 3. Vai só travado, gol no 884. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, aproximando a 1.7. Gente, visual combine da Gol, seguindo para 1.0, próximo ao externo. Negativo, não visual. Continua a aproximação, reduzindo na medida do possível, reporte visual combine da Gol. Vou parar visual. Tá atingindo 4.000 pés, gente, Bravo, certo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. Desce para 2, não reportará estabilizado, Jet Bravo Serra. Tortando, continua a aproximação, reporte final de 2 milhas. Reportará no final de 2 milhas, o Bravo Vitor Tango. 197, chame Recife, 13325, alterne 125, décima 1. 13325, 25, concentrado. Com a gol, na final. Gente, continua. na aproximação, aguardando autorização para pouso. Frente. Livre pouso para o gol no 884. Afirma, livre pouso. Livre pouso, gol no 884. Tango, check train, livre pouso na 1-7, vento no 30 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Baixa travado, livre pouso na 1-7, bravo e tetano. Boa noite, 8-4, solo 1-7, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. 2-9, boa noite, 8-4. Juliette, bravo, serra, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 18-9-5, boa, serra. Salvador, boa noite, Papa Romeu Juliette, Bravo Serra, interceptor ILS da 1-0. Gente, Juliette, Bravo Serra, reporte externo. Reportará no externo, a intenção seria a pista 1-7, Juliette, Bravo Serra. Gente, chame para o cancelamento. Juliette para o 9, boa no 884. Vitor Tango, no solo 1-8, informa o pátio destino. Gente, taxi até o final da pista, vai retornar via My Quebec e aguardar para o backtrack na Quebec. De Bravo Serra, presente, segue para 1-7 com base pela direita, reporte na base para final. Segue para 1-7, reportando a base para a final, solicito cancelamento, IFR. Gente, chega os visuais aos 1-9.